vai ficar até a última música do Natanzinho Lima hoje. Então vocês vão demorar pra ir pra casa, viu? Quis dizer, mas não vou responder. Da minha boca não vai ouvir nada. Até que eu tinha coisas pra falar, mas vou tomar vergonha nessa cara. Você não vale a consideração, nenhuma lágrima minha vai ver. Vai ser difícil ter o meu perdão. Agora é o seguinte: com a mão pra cima fica mais bonito. Levanta a sua cerveja, o seu copo, a sua mão. Um, dois, três. Eu disse mais e o seu telefone. Tira o pé, tira o pé do chão. Não me atenda. Eu disse mais e o seu telefone. Para as três ou quatro da manhã. Eu já vi. Faça o que amigo. O bloco mais safadão em Belém é loucura misturada com doideira. Galera aqui é foda, amigo. E eu visualizei, mas não vou responder. Da minha boca não vai ouvir nada. Até que eu tinha coisas, mas vou tomar vergonha na cara. Você não vale a consideração, nenhuma lágrima minha vai ver. Vai ser difícil ter o meu perdão. Meu coração não pertence. Não, não, não, não, não. Bora, bora, em cima, em cima. Da minha vida você. Posso ouvir, posso ouvir? Hits. Subiu, subiu, subiu. Eu disse, mas se o seu telefone.